alô. Tô ligando pra saber como você está. Tava à toa e por isso resolvi ligar, pra falar que sonhei com você. Alô, alô. É tão bom ouvir de novo a sua voz. Apesar da distância que há entre nós, tem uma coisa que eu preciso dizer. Na verdade eu liguei, esse sonho inventei pra te ouvir e pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim. Oh, ah, ah. Oh, ah. Eu só menti pra não sofrer. Oh, ah. Eu só liguei pra te dizer: tô morrendo de saudade de você. Essa marrou minha vida. Fica em casa, viu? Fica em casa, vai meu pai, canta, vai. Alô, alô. Eu tô ligando pra saber como você está. Tava à toa e por isso resolvi ligar, pra contar que chorei por você. Alô, alô. É tão bom ouvir de novo a sua voz. Apesar da distância que há entre nós, tem uma coisa que eu preciso dizer. E na verdade eu liguei, esse sonho inventei pra te ouvir e pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim. Canta comigo. Oh, ah, eu só menti pra não sofrer. Te dizer, e aí? Tô morrendo de saudade de você. É só sucesso! Cassio nas teclas, esse é o maior maestro de Salvador, esse cara aí, viu? Meu sobrinho com muito orgulho. Ê, paixão! Alvinho! Oh, ah, eu só menti pra não sofrer, vai. Oh, ah, eu só queria te dizer: eu tô morrendo de saudade de você. Tô morrendo. Tô morrendo de saudade de você. Eu tô morrendo de saudade. De você. Tem, velho, tu broca, tu é doido, tu é doido, cara.